A paz, antes de começar, queria orar mais uma vez. Pai amado, Senhor, nós colocamos nossas vidas, nossos ouvidos, nossa mente, nosso espírito, diante do Senhor agora, Pai. Pedimos que o Senhor venha com o Teu governo absoluto sobre as nossas vidas. Pai, toda palavra que será dita agora através da minha boca, declaro ao Senhor nesta hora, sou apenas a Tua mensageira, Senhor. Que não saia de mim nenhuma palavra que não venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o segundo tema deste congresso agora é disciplina na palavra. E diante desse tema eu perguntei ao Senhor, me coloquei diante dele, para que ele me dissesse o que a igreja precisava ouvir neste tempo. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é o que significa disciplina. O dicionário nos diz que disciplina é nós nos submetermos ao ensino e educação de um mestre. O ensino e uma educação que eu recebo de um mestre gera em mim disciplina. Isso é a base e a chave para o entendimento deste tema nessa tarde. Disciplina na palavra. 1 Coríntios 11, 1 nos diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então eu percebo que ser discípulo significa que me importa ter uma disciplina e seguir a um mestre, ao nosso mestre Jesus. E se eu sigo a Jesus, impõe-se a mim aprender dele, somente dele. Eu preciso imitá-lo, eu preciso fazer como ele faz, eu preciso aprender a ser como ele é. E aí sim, em meu coração, a disciplina vai sendo gerada, porque eu estou aprendendo de um mestre. E eu quero dissertar um pouco aqui sobre as coisas que às vezes nos impedem de ser assim. Porque não há como eu e você nos compreendermos como crentes se eu não sigo ao meu mestre. Eu não posso falar que eu sou discípulo, irmão, se eu não sigo ao mestre. Aquele que é discípulo segue a disciplina do seu mestre. Aquele que é discípulo faz, caminha, anda como o seu mestre. Eu não posso falar que eu sirvo a Jesus se eu não se eu primeiramente não segui-lo, não tentar mudar tudo o que é necessário na minha vida para imitá-lo, para fazer como ele fez. Esse é um ponto importantíssimo, porque nós não podemos esquecer dele neste tema, que a disciplina implica em um ensino e uma educação que eu recebo de um mestre. E o segundo ponto, se eu sou discípulo, eu tenho que seguir esta disciplina que vem do mestre. Segundo ponto ali, a gente vê: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que dantes foi escrito para nós. E por quê? Por que será que Jesus deixou a sua palavra para nos ensinar todas as coisas, irmãos? Sem a palavra do Senhor Jesus, nós faríamos muitas coisas erradas. E o mais triste é que hoje em dia, apesar de termos a palavra, erramos e fazemos tantas coisas que Jesus não gostaria que fizéssemos. Porque nós erramos por não conhecer as Escrituras. E eu preciso conhecer. Eu preciso me esforçar em conhecer. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Um dos temas que um dos versículos que mais me chamou a atenção para esta ministração, coloco aí abaixo para vocês, que ele é encontrado em Marcos, em Lucas. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu queria que toda a igreja estivesse agora lendo em voz alta esse versículo. Vamos lá? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse versículo é uma chave para nós entendermos um pouco melhor disciplina. Neste versículo, nós temos três atitudes que o Senhor Jesus nos pede. A primeira delas, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Irmãos, se eu e você continuarmos a ser como nós somos, com a nossa alma, com a nossa vontade, com os desejos da nossa carne, não há espaço para Jesus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é negar a mim mesmo. E negar a mim mesmo significa eu tirar a minha vontade e colocar a vontade do Pai. É a primeira atitude que nos leva a uma vida de disciplina, renunciarmos a nós mesmos. A segunda atitude que Jesus nos registra, tome sobre si a sua cruz. Tomar sobre si a cruz, irmãos, significa tomar sobre as nossas vidas a responsabilidade do reino. Tomar sobre as nossas vidas o serviço do reino. Tomar sobre as nossas vidas todas as atitudes que uma vida de um cristão exige. Porque Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, vocês têm que fazer três coisas. A primeira, neguem-se a si mesmos. Nada que tem em vocês, se permanecer, eu posso entrar. A segunda, vocês vão ter que assumir um encargo, uma responsabilidade. A terceira atitude, siga-me. Seguir a Jesus. Geraldo, na sua palavra, ele falou alguma coisa sobre isso também. Seguir a Jesus implica em ter o mesmo sentimento, em ter o mesmo pensamento, em ter as mesmas atitudes, em ter o mesmo coração, em sermos pequenos cristos. Nós temos registrado em Atos 11, 26, o primeiro momento em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Cristão significa parecido com Cristo, pequenos cristos. Irmãos, alguém hoje nos chama de cristãos? Alguém hoje olha para as nossas vidas e nos chama assim? Vocês já pararam para pensar o que levou essas pessoas que estavam à volta destes irmãos em Atos? O que eles estavam fazendo ali para aquela comunidade, para aquelas pessoas que os cercavam, para que pela primeira vez, depois de Jesus, eles virassem, vocês são parecidos com aquele que veio, com aquele que morreu na cruz, com aquele que estava aqui comigo, com aquele que multiplicou os pães, com aquele que multiplicou os peixes, com aquele que curou. Aqueles irmãos foram chamados de pequenos cristos. Irmãos, que distância nós estamos deles? Por quê? O que há de diferente entre nós e estes irmãos? Por que hoje as pessoas não olham para nós e não nos reconhecem? Por que hoje as pessoas não olham para nós e nos dizem, vocês são muito parecidos com Jesus? Jesus espera isso de nós. Eu não sei se você espera isso de você. E eu oro para que espere. Mas o Senhor espera isso de nós. 1 Coríntios 9, 24 a 27, nos mostra uma figura bíblica maravilhosa sobre disciplina, que é a figura do atleta. Paulo nos diz, no 1 Coríntios 9, 24 a 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Irmãos, as pessoas entendiam muito bem a figura de um atleta naquela época. Principalmente em Roma, onde hoje nós temos uma das origens de hoje que você vê no esporte. A corrida, o atletismo. Paulo falou de coisas que eram bastante fáceis de entendimento para todo aquele povo. E para nós hoje também, irmãos. Um atleta, para ele ter a chance de ganhar um prêmio, ele tem que dedicar toda a sua vida a esse prêmio. Irmãos, um atleta que quer conquistar alguma coisa, um lugar no pódio, um primeiro, um segundo ou um terceiro lugar, que seja, ele tem que cuidar do seu sono, ele tem que cuidar da sua alimentação, ele tem que abrir mão da farra, da noitada, porque os que vão querer fazer todas essas coisas e serem atletas não vão ter sucesso. Enquanto um atleta estabelece e dirige a sua vida para o prêmio, ele é vitorioso. Ele conquista lugares. E Paulo registra ali algo que é tremendo para nós. Ele diz, se um atleta de tudo se abstém para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa de louro, e nós, irmãos, nós marchamos para conseguir uma coroa incorruptível e eterna. Se um atleta pode se abster de tudo para ganhar um prêmio, por que não eu e você não podemos nos abster de tudo que nos atrapalha para ir para o céu? Porque eu me pergunto, por que nós não podemos ter o mesmo rendimento de um atleta que molda sua vida, que acorda de manhã para poder, se ele tiver que fazer e participar de uma maratona, ele vai estar 4, 5 horas da manhã, já estará correndo mais de 5 quilômetros, ele já vai ter percorrido, com certeza. E ele fará isso todos os dias, de domingo a domingo. Ele cuidará da sua alimentação, do seu tempo, do seu sono, para atingir um prêmio. Onde está a nossa disciplina, irmãos? Onde está a nossa dedicação? Será que nós queremos alcançar essa coroa incorruptível? Ou será que nós estamos numa posição de, como eu ouvi um dia uma irmã que falou comigo na célula, sentados, satisfeitos e salvos. Um crente SSS não se preocupa com mais nada, porque já garantiu o seu lugar no céu. Nós temos vidas morrendo todos os dias ao nosso lado. E ninguém para nos chamar de pequenos cristos. E ninguém para chegar perto de nós e falar, venha, ora por este irmão. O que nós estamos fazendo do nosso dia, da nossa vida, para alcançarmos a disciplina que o Senhor quer de nós? O aprendizado que Ele quer que nós tenhamos. Nós estudamos aqui na escola de discípulos, e para quem ainda não chegou lá, nós temos algumas disciplinas na vida do cristão: meditação na palavra, oração, jejum, evangelismo, serviço, vida de adoração, comunhão, algumas outras também. Mas o tempo não me permite entrar em todas elas, e eu vou entrar em algumas que o Senhor me mandou falar. A primeira delas, irmãos, meditação na palavra. Nós precisamos romper com a superficialidade da nossa vida cristã, irmãos, que acha que 5 minutos lendo uma Bíblia antes de dormir vai resolver o nosso problema. Nós precisamos romper, porque as disciplinas espirituais que o Senhor criou, Ele criou para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado, para a nossa profundidade. O Senhor quer que nós sejamos mais profundos com a palavra dEle, mais profundos com Ele. Nós ficamos no rasinho, assim, bem rasinho com Deus, e olha, gente, estou satisfeito, Senhor. Mas nós precisamos separar um tempo real, irmãos. Assim como os atletas, eles separam um tempo considerável da sua vida para se dedicar ao prêmio, nós também precisamos fazer isso. Irmãos, e se nós não conseguimos, nós precisamos aprender a pedir isso ao Senhor. Nós precisamos gastar mais horas estudando a palavra de Deus. E aqui eu te dou uma dica. Não vá para meditar a palavra com o Senhor, para buscar a palavra, para buscar a palavra de Deus. Nós precisamos primeiro, antes de buscar a Bíblia, primeiro precisamos buscar o Filho. Nós primeiro precisamos buscar a Cristo. Antes de eu meditar na palavra, impõe-se a mim ajoelhar e adorar ao Senhor Jesus. Impõe-se a mim gastar tempo com Ele, adorando, buscando. Não é pedindo, irmão. Não é ali no quarto entrando e falando assim: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Irmãos, você precisa dEle. Você precisa dEle para as coisas entrarem nos eixos na sua vida. E aí, depois de buscá-lo, depois de adorá-lo, depois de estar na presença dEle, irmãos, vocês podem ter certeza que vocês vão pegar a palavra e vão ter revelação na sua meditação, porque não adianta ler a letra mata. Eu preciso ter entendimento do verbo para pegar a letra e ela se fazer clara para mim. E para ela ser rema na minha vida, palavra vivificada. O Senhor, Ele insiste conosco. E hoje, Ele me fez fazer uma... Ele começou a me fazer perguntas. Ele começou a me perguntar: por que que hoje vocês não falam de mim? Por que que hoje vocês têm tanta dificuldade de falar de mim? E eu falei assim: Pai, isto é verdade. Nós temos dificuldade de falar do Senhor. E Ele começou a me mostrar que nós gastamos tempo. Nós não, irmãos, eu espero que nós não, mas vou dar o exemplo. 1 hora vendo novela, conhecendo cada personagem, cada detalhe daquela trama. Eu fico 90 minutos vendo um jogo de futebol, feliz, tranquilo. Conheço os jogadores, sei tudo o que vai acontecer no futebol, seriados de TV que eu acompanho, eu sei o que acontece nos seriados, eu discuto com um colega de serviço o que é que acontece naquele seriado. Por que que você conhece? Porque você gasta tempo vendo essas coisas. Ou nós, às vezes, gastamos tempo vendo essas coisas. Irmãos, sabe por que que a gente não pode falar de Jesus com tanta facilidade? Porque nós não o conhecemos. Nós conhecemos o Jesus da letra, que está na Bíblia, mas não o da presença. Não do face a face. Não aquele que eu conheço a voz, sei quando fala, conheço o cheiro da sua presença, sei que quando ele vem eu choro, eu me derreto, porque eu conheço esse homem. Esse homem, esse Deus que se fez homem por mim, porque conhecemos aqueles a quem relacionamos, aqueles com quem relacionamos, aqueles com quem temos intimidade, como Geraldo falou aqui. Se eu conhecer Jesus com a intimidade que é necessária, não, vocês não vão precisar fazer força para falar dele. Ele sairá da boca de vocês e da minha naturalmente, porque eu conheço ele. Porque eu sei o que ele quer, porque eu sei o que ele pensa, porque eu sei o que ele fala, porque eu amo estar com ele, porque eu gasto tempo na sua presença, eu posso falar dele. Eu não posso falar, irmãos, daquilo que eu não conheço. Eu não posso falar se eu não gasto um tempo adorando ao Senhor. E aí, se eu não medito, se eu não adoro, como que eu vou evangelizar alguém? Eu vou falar para essa pessoa de um Jesus que não, eu não sou íntima dele? Que eu não me relaciono? Ou eu só vou chegar lá para pregar um versículo de Romanos 10? Se com tua boca confessares, de todo coração creres, você será salvo? Irmãos, nós temos que ter autoridade para falar de Jesus. Nós não adianta nós pregarmos a Bíblia inteira para alguém se não formos revestidos do alto de poder. E para eu ser revestida do alto de poder, eu preciso gastar tempo com ele. E o Senhor começou a me falar sobre um bombeiro. Nós temos a Isis aqui também, não vou chamar ela de novo aqui à frente. Mas um bombeiro, quando ele vê uma casa pegando fogo, mesmo que ele não esteja em serviço, ele vai tentar fazer alguma coisa para ajudar. Porque está no seu sangue. Porque ele aprendeu. Porque é a razão de ser da sua existência como profissional ali. Um médico, se ele estiver no avião e alguém começar a passar mal e uma aeromoça gritar, tem alguém, um médico aqui, ele vai se levantar imediatamente, porque ele não vai conseguir ficar quietinho na sua cadeira. Não, faz de conta que não tem nenhum médico aqui. Irmãos, Jesus espera o mesmo de nós. Que nós olhemos para os nossos irmãos que não conhecem a Jesus e tenhamos a mesma vontade de, não de apagar aquele fogo no incêndio, mas de incendiá-lo com a palavra de Deus. De transformá-lo, de salvá-lo. É isso que o Senhor espera de nós. E para fazer isso, irmãos, nós precisamos também seguir uma outra disciplina. Oração. John Wesley diz assim: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Nós temos orado muito pouco. E eu falo isso com toda tranquilidade, irmão. Sabe por quê? Porque nós, se nós tivéssemos uma igreja que orasse mais, não estou falando do projeto, eu estou falando do corpo de Cristo, nós teríamos uma vida lá fora melhor. Nós teríamos pessoas mais... nós teríamos essa igreja hoje, este projeto hoje, este local hoje, lotado com gente sentada no chão. Se nós estivéssemos orando mais, nós não teríamos espaço para todas as pessoas que precisam de Jesus, aceitando Jesus. Nós somos uma igreja que está orando muito pouco. E eu queria agora pôr um exemplo de Elias. Elias disse em 1 Reis 18:37: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Irmão, só para lembrar, Elias, nesse trecho, estava diante de 400 profetas de Baal que haviam orado de 8 ao meio-dia para tentar ver se o seu altar pegava fogo e não tiveram sucesso, e Elias estava prestes a ter o seu altar incendiado, e mesmo quando os profetas estavam orando, Elias virava para eles: cadê o seu Deus que não responde? Ah, ele deve estar passeando agora, não é verdade? Ele deve estar fazendo alguma coisa, por isso que ele não está respondendo vocês. Elias zombava dos profetas. Irmãos, que autoridade nós estamos tendo hoje de zombar o inferno, de zombar com Satanás. Porque Elias gastava tempo no deserto, ele gastava tempo com o Senhor, ele adorava, ele orava, e ele diante ali, enquanto todos os profetas de Baal precisaram fazer orações enormes para ver se o seu Deus respondia, Elias se põe diante do seu altar, molha o altar por 3 vezes, faz um rego onde a água estava mostrando como o altar estava encharcado, o seu sacrifício, e ele simplesmente vira para o seu Deus que ele conhecia, que ele sabia as palavras que ele podia falar, ele sabia como o seu Deus o ouvia, e ele não pede nem para incendiar aquele altar, mas ele fala: Pai, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E desce o fogo do altar, dos céus no altar. Ele não precisou orar 2 páginas, irmãos. Mas só pode fazer uma oração curta assim quem gasta tempo com Deus. Quem busca ao Senhor todos os dias. Quem conhece as palavras que o Pai aceita. As palavras que o Pai responde. Eu queria ler um trecho para vocês, de Andrew Bonar. Ele fala assim: ore, meu irmão, ore. Ore a despeito das oposições de Satanás. Passe horas em oração. Prefira negligenciar a companhia dos amigos do que deixar de orar. E não adianta ficarmos conversando sobre oração. Temos que orar muito e com fervor. A vinda do Senhor está próxima e Ele virá desapercebidamente quando as virgens estiverem dormindo. Hoje nós temos preguiça de orar, irmãos. E eu, como diz o Geraldo, existem muitas desculpas para isso. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu não entendo o que está escrito na palavra. Mas as disciplinas espirituais foram criadas para mim e você, irmãos. Pessoas comuns que cortam a grama, que lavam louça, que trabalham fora. Não foi só para o pastor. Não é só ele que tem que orar. Somos eu e você. Nós precisamos aprender a orar. Ah, mas é difícil, eu sofro demais, é muito difícil. Nossa, só Jesus. Não, irmãos, só vocês. Tudo que Jesus vai fazer nesse mundo, Ele fará através de mim e você. Ele não descerá aqui. Ele só virá nas nuvens para resgatar a sua igreja, mas Ele nem colocará os pés. Porque o que deve ser feito nesta terra deve ser feito através da minha vida e da sua vida. E será que a gente sofre muito mesmo, irmãos? Será que eu e você, nós estamos sofrendo demais? Rafa, passa para mim o próximo slide, por favor. 1 Coríntios 11, de 22 a 33. Paulo diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, mãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que o governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Imagina Paulo descendo de um cesto, irmãos, batendo naquelas pedras da muralha até chegar no chão para fugir. Será que eu e você sofremos alguma coisa? Será que eu e você estamos sofrendo alguma coisa por Jesus? E ele diz: Senhor, eu faço por ti. Eu faço por ti. Porque a vós, como está escrito em Filipenses 1:29, porque a vós, irmãos, foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Será que é tão difícil orar? Nós gostamos tanto de nos comparar com a igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha comunhão, repartia o pão, era tão lindo. Irmãos, será que nós queremos só o amor e a comunhão da igreja primitiva, ou também a renúncia, a perseguição, a dor, o sofrimento, a luta? Você quer isso também da igreja primitiva, irmão? Porque na igreja primitiva, isso era verdade na vida deles. A perseguição, o sofrimento, o martírio, o sacrifício por causa de Jesus. Não há como dizer para vocês: orem, jejuem, adorem, evangelizem, se vocês não buscarem a Jesus, se eu não buscar, se a nossa busca não for irrestrita, inegociável com o Senhor. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. No original, amarás, esse final, tua força, significa excessivamente, com força, com totalidade, muitíssimo. E o Senhor diz ali: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será porque que coração está em primeiro lugar, irmãos? Porque quando eu amo, eu sigo. Quando eu amo, eu faço com prazer. Quando eu amo, eu busco. E nós, eu e você, temos que clamar por esse amor, para que ele invada o nosso coração, a nossa alma e a nossa força. Em outras traduções, a gente vê em poder, pensamento. Mas primeiro ele tem que chegar no meu coração. E nós precisamos nos lembrar que um dia ele virá nas nuvens para nos resgatar. E ele perguntará para mim e para você muitas coisas. E nós precisamos nos apresentar aprovados diante dele. E nós precisamos servi-lo com amor, irmãos. E fazer todas essas coisas, sofrer por ele com amor. Sabe por quê? Porque se nós fizermos querendo algo em troca, ele não quis nada em troca quando ele morreu por mim e por você. É como num exemplo que eu quero deixar para vocês, encerrando essa ministração. Um casal de missionários que serviu ao Senhor durante 50 anos. Serviu durante 50 anos ao Senhor, voltando para casa de navio, na terceira classe. Missionário nunca tem muito dinheiro, né, irmãos? Voltando na terceira classe, ao chegar no cais do porto, ver uma grande festa preparada, papéis no chão, coloridos, balões, E o marido diz para a esposa: será que eles estão preparando esse retorno para nós? Porque nós estamos voltando para a nossa casa. E eles descem. Quando eles chegam lá, eles perceberam que terceira classe desce por último no navio. Quando eles chegaram no cais, os balões já tinham ido embora, o papel estava no chão. Aí ele falou: não era para nós. Ninguém veio nos buscar. Aí ele foi para a casa dele, chegou lá, a casa velha, corroída pelo tempo. Ele vira e fala: mas eu servi 50 anos ao Senhor Jesus. Para isso, para chegar aqui, a minha casa, não tem nada. E revoltado, ele fala com a esposa: pergunte ao seu Deus por que ele fez isso conosco, servir 50 anos para chegarmos aqui na sua casa, na nossa casa, e está assim, não temos nada, pergunte. E ele vai embora andar, e a esposa vai lavar os pratos, começa a arrumar a casa. Muito tempo depois ele volta e vê a sua esposa lá na cozinha e pergunta: você perguntou ao seu Deus? Ela disse: perguntei. Então, você perguntou a ele por que que ele deixou tudo isso acontecer, chegarmos aqui depois de 50 anos, estarmos na nossa casa, toda corroída, toda caída? Perguntou ao seu Deus? Perguntei. E o que que ele respondeu? Ele me disse que eu ainda não cheguei na minha casa. Aleluia. Irmãos, nós não chegamos na nossa casa ainda. Mas nós precisamos nos preparar para chegar. E não servir 50 anos da nossa vida esperando algum retorno. Mas servirmos ao Senhor Jesus 80, 100, eternamente, por amor. Orando, jejuando, adorando, evangelizando, buscando ao Senhor, para que nós nos apresentemos a Ele um dia, aprovados diante dEle, dignos do seu sacrifício. Eu posso ouvir um amém da igreja? Eu gostaria de orar, porque o Senhor me deu uma oração específica para fazer aqui, e eu queria que a igreja se colocasse de pé nessa hora. Irmãos, viva a sua vida de oração, de jejum, de adoração, de disciplina, lembrando-se que você vai encontrar com Ele um dia. Senhor, eu espero ansiosamente o dia em que estarei contigo, em sua casa, para todo sempre. Mas oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude, enquanto estivermos neste mundo, para que não haja, para que eu haja, Senhor, não como os homens esperam que eu haja, mas que eu haja como o Senhor espera e deseja, Senhor. Que eu faça o que o Senhor espera que eu faça. Que eu fale o que o Senhor espera que eu fale. Que eu viva como o Senhor espera que eu viva. E assim que eu possa te encontrar nos ares e me apresentar e nos apresentar, Senhor, aprovados diante do Senhor. Pai, essa é a nossa oração diante desse congresso, Senhor, que como Elias teve aquela visão, aquela pequena nuvem e sabia que iria chover, que, Senhor, este congresso represente na minha vida e na vida de cada irmão esta pequena nuvem que trará chuva em abundância do Senhor, em nome de Jesus. Amém.